selo, sendo quebrado, sinais sendo ignorados, logo será concretizado, nomes enterrado, quando falo do que vai acontecer. O tempo tá acabando, então não pague pra ver. Se não crer, só lamento pra você. Quando o caos se estourar, não vai ter pra onde correr. Indubitavelmente você vai morrer. Lágrimas de crocodilo não vão poder salvar você. Então prepare sua mente, pois as cenas que virão pela frente serão decorrentes de toda a responsabilidade de todos que aqui estão presentes. Incluso eu não posso me esconder. Eu só falo do que vejo, me desculpe se assusto você. Nosso tempo é escasso, então escreva quanto é tempo pra fazer você me entender. Não há mais rumores, se confirmam as guerras. A justiça não pertence ao homem, por isso que não existe mais paz nessa terra. Sempre precisamos de motivo pra nos odiar. Do jeito que a coisa tá, Jesus nem precisa voltar. Seremos responsáveis pela nossa própria extinção. Apocalipse já está em andamento, então enquanto o mundo queima, o mal reina. Prepare-se pro fim que está na espreita. Cronômetro da extinção, o fim que chegou. Estamos nos últimos dias, só você que não se ligou. Enquanto o mundo queima, o mal reina. Prepare-se pro fim que está na espreita. Cronômetro da extinção, o fim que chegou. Estamos nos últimos dias, só você que não se ligou. Está chegando o fim dos tempos, entre choros e lamentos. Sentimento correndo totalmente por dentro. Terror, pânico, medo. Não entendam o que eu rimo, só se não quiser. A ganância pela grana, pela fama eterniza. Mentalidade perdida, humana. Atividade carnal, insana. Ação profana, afundando na lama. Esperança de um momento melhor, mas se liga só. Isso pode ser o final. Todo sabe de cor das cinzas. O pó, o pó, sem deixar rastro final. Será banal se não se importar. Pelo menos entender o que é bom para você. Futuro vai prever caminho sem volta, pode crer. O destino do mundão na mão do mal. Uma bomba nuclear explodirá. Toda a maldade do homem com certeza se revelará. Reze uma prece, ajoelhe e pede que seu filho pelo menos esteja em paz. Não é de hoje que os vermes e as pragas estejam contaminando a humanidade. Deus nos livre nossas vidas, dando sabedoria pra encarar essa dura realidade. Enquanto o mundo queima, o mal reina. Prepare-se pro fim que está na espreita. Cronômetro da extinção, é o fim que chegou. Estamos nos últimos dias, só você que não se ligou. Enquanto o mundo queima, o mal reina. Prepare-se pro fim que está na espreita. Cronômetro da extinção, é o fim que chegou. Estamos nos últimos dias, só você que não se ligou. Hey, na, a maldade desse mundo volta. E nos livra do dilúvio, quem tá? Nesse bonde tamo junto, morra. Tá com Deus, já tá no lucro, não vai sobrar nada. Não sobra a vaidade do mundo covarde. Sistema encarde sua mente, sua alma. E os pano fino traz reviravolta, ouvindo um hino. O que aquilo, pra que tanto brilho no trilho? Aviso, na busca da paz é preciso. Preciso ouvir o tocar da trombeta. Me entenda e não escorrega no piso. Sentivo, tá vivo, a esperança existe. Convive em comunhão pra animar os mano triste. Que se deixou levar pelo que o olho vê. Isso não me abala nem os lixos da TV. Filtra, analisa, retém o que presta em mão. Não fica de bizu nos boizão, ostentação. O fim do dia acaba, eu creio na justiça, pensa. Mas hora menos hora chega a sua recompensa. Enquanto o mundo queima, o mal reina. Prepare-se pro fim que está na espreita. Cronômetro da extinção, é o fim que chegou. Estamos nos últimos dias, só você que não se ligou. Enquanto o mundo queima, o mal reina. Prepare-se pro fim que está na espreita. Cronômetro da extinção, é o fim que chegou. Estamos nos últimos dias, só você que não se ligou.